Aleluia. Glória a Jesus. Então, vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós todos dizemos glória a Deus. Aleluia. Pela bondade de Deus, que Ele diz que jamais nos deixará, nem nos abandonará. Então, nós precisamos fazer com que a nossa visão seja o que Deus diz, né? De que Ele diz que não nos deixa, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou falando, Ele diz que não nos abandona. Ah, mas se está acontecendo isso tudo comigo, cadê Deus? Calma, cadê Deus? Ele está aqui presente e eu tenho que entrar na dele. Então, o que nós fizemos hoje foi isso. A adoração é importantíssima, porque nós entramos na presença de Deus. A gente alcança a presença de Deus. Ela chega até nós. E se nós estamos na presença de Deus, nós estamos, né, naquele recôndito, naquele esconderijo do Altíssimo. Não é onde a sombra dele nos protege, as asas dele, diz a palavra. Então, você quer poder maior que esse? Tá, então, por isso que nós precisamos aprender a andar naquilo que a palavra de Deus diz e a religião, essas doutrinas erradas, porque doutrina errada, né, forma uma religião, tá certo? Então, todas as doutrinas erradas, que são de homens, elas vêm de imaginações, da cabeça humana que o homem, que o diabo vai falando na mente. Eu até expliquei isso na quinta-feira, mas eu preciso voltar para isso. Porque o diabo, o Lúcifer, ele se achou, né? Lá, com aquela glória de Deus brilhando na vida dele, porque Deus ungiu ele para ser um ministro da adoração, né? Com instrumentos e tudo mais. Deus ungiu e... porque para a gente servir a Deus, nós temos que estar ungidos. Senão, a gente não pode. Então, Deus ungiu a ele e com aquela unção, cada vez mais a unção de Deus vinha para ele. A glória de Deus vinha para ele. E com isso, ele começou a acreditar no que ele pensava. Né? Ele achou que Deus falou com ele, mas ele que inventou essa. De que seria, porque está escrito lá o que ele disse, né? E para enganar os outros, que eram para segui-lo, porque ia ser construído um trono do lado de Deus para ele. Que ele ia ser mais alto que todos os tronos e mais. Então, ele acreditou tão fortemente nisso que ele enganou um terço dos anjos. Agora, você imagina os outros três terços querendo ajudar os enganados. Gente, é difícil. Você não, sabe, você não consegue tirar da cabeça de uma pessoa uma doutrina errada. Por mais que você queira falar, puxa, não é assim e tal. Então, para você ver o que é um engano, é muito sério. E nós precisamos, então, entrar na presença de Deus para que Ele possa ir fazendo essa purificação dentro de nós. Então, a adoração é uma das chaves. A palavra, gente, ninguém pode descartar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz que ilumina as trevas. É o próprio Jesus. Então, como que você é um crente que você não sabe nada de palavra? Então, eu vejo pelas perguntas que as pessoas... Não é errado fazer pergunta, pelo amor de Deus. Mas de que as pessoas querem uma resposta, assim, tipo de matemática, que 1 + 1 = 2. Querem cálculos, coisas racionais com as coisas de Deus. E é difícil, porque por mais que você explique, a pessoa fica... Ah, aparece... Fez que entendeu, mas não entendeu. E fica meio que assim, vagando, sabe, a mente? Ah, e fica meio... Ah, entendi. Mas fica assim. Porque as coisas de Deus, nós entendemos, tá? Que nós temos que ensinar. É, uma pessoa que aprendeu através da revelação da palavra de Deus, existe... É, isso dentro da visão de Deus, que ou o pastor ou o mestre de ensino, ele tem que ensinar as pessoas a andarem, né? Ou seja, fazê-los discípulos de Jesus, né? Que a gente viu isso na conferência. Então, ensinando a verdade. Então, nós temos que seguir aqueles que estão ensinando, mas o ensino, gente, não é só vir e receber um ensino num culto e que você já sabe, em hipótese alguma. Tá? Você tem que estar com a palavra e ficar orando, gastar o seu tempo com Deus para você receber a revelação daquilo que você está ouvindo. Porque se disser para você que, olha, quando você adora, você entra na presença e diz, ah, Mas isso não quer dizer que você está experimentando, você entendeu, que você sabe com propriedade o que é isso. Vocês estão compreendendo? Então, isso é para todos os ensinos, né, que são passados. Que se você não ficar estudando a palavra de Deus, você tem que estudar. Não é para você virar o intelectual na palavra, de jeito nenhum. Estudar é você tem que ouvir, sim, os ensinos. Senão você nunca vai chegar lá, porque sozinho você não vai aprender. Não tem como o Espírito Santo ensinar você, porque nem vai dar tempo. Não dá tempo, por causa de todo o engano de Satanás. Então você tem que ouvir os ensinos e, com a Bíblia aberta, orar em línguas, ouvir umas 5, 6, 8 vezes cada ensino. Para você poder entender, o Espírito Santo vai começar a te ensinar através daquilo a palavra. Aonde você está, quem você é, quais são os seus direitos, como você tem que agir. Andar com Deus é isso, ser cristão é isso. Não é só ir no culto, aleluia, dar o seu grande e tchau. Ah, faz favor. Isso está tudo errado, não é isso que é andar com Deus. Né? Então, as perguntas vêm. E Deus diz que é para eu passar para vocês algumas das perguntas que as pessoas fazem e que são do nosso meio. Pessoas que estão praticando a mensagem. Qual a mensagem? Do Evangelho. É o que nós estamos falando, fazendo, enfim, andar com Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Eu já disse essa pergunta na quinta, hoje eu vou trazer mais uma. Mas eu vou repetir a da quinta, porque poucas pessoas estavam quinta-feira aqui. Então, pessoa que é pastor, está pregando. Diz assim, que são várias perguntas. A edificação, ela está no espírito ou na alma? É pastor. Ainda não entendeu. E quer que dê todos os versículos na Bíblia onde que a edificação está no espírito. Está no espírito, no caso. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Conclusão, não leu o livro do pastor David. Se leu, deu uma passada. O livro dele tem que estudar. Tem que estudar, igual eu digo que é para estudar as mensagens que são trazidas aqui. Abrir, ler a Bíblia, acompanhar, orar em línguas, fechar o olho. Tá? Como eu disse na quinta-feira, a unha encravada dá no dedão do pé ou no fio do cabelo. É óbvio que a edificação está no seu espírito e não na sua alma. Mas por que que não está na alma? Quer dizer, você quer entender que jeito? No seu intelecto? Porque a edificação vem na parte que você nasceu de novo. Qual é a parte que nasceu de novo, que está renovada, que é de Deus, aí dentro de você? É a alma ou o espírito, queridos? É o espírito. Então, a edificação... Mas por que que não é a alma, será que tem problema? Quer dizer, ó, não está entendendo nada. E é pastor e está ensinando que é para orar em língua. Lá, lá, lá, lá. Então, gente, vê lá onde que vocês estão indo, né? As pessoas precisam ver de onde que elas estão aprendendo. Tá? Porque cego ensina cego e cai tudo no buraco, Jesus falou. Então, a alma, ela tem que ser, conforme está escrito na palavra de Deus, que Paulo ensinou, ela tem que ser renovada e transformada. A mente, ela tem que fazer isso. Mas como que ela faz isso? Através do crescimento do meu espírito. Ah, mas o meu espírito já não está pronto. Olha todas as perguntas do pastor. Mas o meu espírito já não está pronto, já não sabe tudo, já não nasceu de novo, já... Beleza, o que você está ensinando para a tua igreja, meu amigo? Ah, ó, você nasceu com a idade que você tem hoje ou você nasceu um bebezinho? Zero. Zero dia, vai começar agora. Você nasceu um bebezinho. Quando você nasce de novo espiritualmente, você já nasce com 30 anos espiritualmente? Uma carreira já, tudo... Não, queridinho, muito não, não, não. Você nasce bebê espiritualmente. E é isso que Paulo trata. É isso que ele ensina. Com a igreja que estava cheia de dons, mas era bebê espiritual, só fazendo confusão porque não conhece a palavra, não cresce espiritualmente, não sabe manusear a palavra. Quem não conhece a palavra de Deus está enganado, só faz confusão na vida e atrapalha os outros ainda, e o diabo reina. Então, a edificação é no Espírito. O Espírito de Jesus comparou com uma semente que você planta, vai virar uma super árvore. cujo programa que está dentro dessa semente, que é a menor, o programa que está lá dentro é o maior, que é ele. Vai se tornar nele quando crescer e frutificar aqui dentro. Estão acompanhando? Então, queridos, retomando, a edificação está aonde? No espírito. O seu espírito tem que crescer para mandar na sua alma, que foi guiada pelo diabo até agora. Desejos carnais, feitos carnais, fora de Deus. Deus não se comunica na alma conosco, é com o espírito. A alma não está pronta a nada e nem salva, nem redimida. A nossa alma é o perigo da nossa vida e Pedro diz, cuidado com a sua alma, trate de cuidar dela para ser salva. Eu não posso agora, de repente, arrancar minha alma, né, e ir para o céu só com o meu espírito. O que, que é isso? É um, gente, é um complexo. São três dimensões, espírito, alma e corpo, está bem escrito lá. Mas ele já listou na sequência correta, espírito, alma e corpo. O nosso corpo, eu nem entrei no detalhe, pastor, com relação ao corpo. Porque o corpo, ele obedece ou o espírito ou a alma. Se o meu espírito está fraco, quem manda no meu corpo é a minha alma. Então eu faço só o que minha alma quer. E o meu espírito, blim, blim, blim, meu corpo, ele vai. Tipo um robozinho. Porque ele obedece, gente, ele não tem autonomia alguma. O corpo é para obedecer ou o espírito ou a alma, mas agora que nascemos de novo é para obedecer o espírito. Por isso que ele diz, não viva mais como a vida passada, nas concupiscências, enfim, aquela lista toda, porque o seu corpo pertence a Deus agora. Estão acompanhando, queridos? Que você tem que ler Bíblia até rachar? Ninguém está pregando isso, porque ninguém lê, né? Então, como que você vai mandar os outros fazer uma coisa que você não faz? Você pode até falar, mas ninguém nem ouve. Porque nós produzimos o que nós somos. Cada líder produz o que ele é. Então, se estiver errado, vai produzir erro, muito erro. Então, eu finalizei, precisamos ter cuidado para não ensinar coisa errada para os outros, né? Porque além de ir para o buraco, ainda leva um montão de gente. Porque se eu estou certo até aqui, a hora que eu passei para cá e eu fiz errado, não valeu nada o certo que eu tinha. Porque não tem meia verdade. É um completo verdade. Não tem meia luz. É luz. Tá? Então, precisa ter muito cuidado com esse negócio de ficar ensinando os outros. E as pessoas pegam, às vezes, palavras e depois elas não sabem destrinchar o resto, porque quer copiar seu irmão dos outros. Sai por aí querendo copiar, não estuda, não sabe. Primeiro você tem que saber bem para você chegar e orientar. Né, gente? Vocês estão acompanhando? Então, você já ficou sabendo. Tá tudo isso no livro do pastor David? Tudo, tudo, tudo. Que é o espírito que é edificado, que ele destrincha bem esse assunto, né? Que Paulo ensina bastante sobre isso, Jesus fala também. Então, o espírito que é edificado. E por que que não é alma? Porque ela nem nasceu de novo, ela não está redimida. A alma, ela tem que se submeter ao espírito, tá? Então, precisa estudar a palavra, queridos. Vão lendo Bíblia, orando em línguas, lê o livro do pastor, ouve as pregações aqui, o que, que você quer? Pois você chega aqui, você não sabe fazer nada com Deus. Você não sabe fazer nada com Deus. Você não sabe pegar nada que Deus te deu. Você não sabe tomar posse de nada do que é seu. E isso é um belo engano do diabo. Justamente para que ninguém se levante na cara dele, sabe? E receba de Deus o que já é do seu direito. Tá valendo isso? Bom, segunda pergunta, outro caso. Tipo, nós já nascemos com um chamado ou não? Ou a terra inteira, o mundo inteiro, todo mundo, já nasceu com um chamado? Já nascemos com um chamado no ventre da nossa mãe? Como que é essa história? O pastor David também aborda esse assunto no livro dele. Pois bem, e como que é esse negócio de ter chamado, de servir a Deus e de eu manusear bem a palavra? E será que isso não vai trazer uma confusão, uma soberba? E outras pessoas podem me ajudar, porque dizem que eu posso... Aliás, que tem pessoas que querem me ajudar para eu entrar no meu chamado. As pessoas podem me ajudar a entrar no chamado? Como que é isso? Digamos, então, a resposta. Chamado é o seguinte, Deus... como a gente vê na palavra de Deus, sim, que nós já fomos chamados todos, sim, no ventre da nossa mãe para a salvação. Porque foi a promessa que Deus fez lá quando Adão caiu. Ponto final. Todas as pessoas da terra foram chamadas para serem salvas. Podem ser todos os bebezinhos que estão nascendo agora lá com os Buda lá. Com os hindus. Com os muçulmanos. Pode ser quem for. Eles todos, todas as gerações. Deus chamou para serem salvos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, o chamado ministerial. Que hora que Deus deu? Quando eu estava na barriga da minha mãe. Que dia? Quando? Preciso saber disso. O dia que eu nasci de novo. O dia que eu nasci de novo, o chamado ministerial está lá dentro. Do meu espírito. Do seu espírito. E aí, como que é? Quem que vai falar? Como é que é isso? Bom, Deus pode agora, uma profecia, o seu chamado é isso que você vai fazer. E morrer por aí, porque você nunca foi andar atrás de crescer espiritualmente para aparecer o seu chamado. Agora, se ninguém nunca veio uma profecia e falou o seu chamado, isso é uma profecia verdadeira, né? Não essas uma aí. E você não sabe? Você vai ter que crescer espiritualmente, fazendo esses estudos, esse estudo que eu acabei de falar, e orar muito em línguas, adorar a Deus, ler muito Bíblia, tudo, todos os dias, e anos, vai aparecer o seu chamado. Mas você não vai ter lá um quadro, um diploma lá na tua parede, tipo, que veio do céu, pode começar a exercer. Não. Conforme você está buscando este Deus, Deus começa a colocar o chamado em você em execução. Você não está formado. Porque a gente começa fazendo tudo bem de um início, de um começo. Tá? E aquilo vai tomando volume conforme eu vou crescendo. E por que que eu tenho que ser aperfeiçoado na palavra para manuseá-la? Para que eu preciso disso? Para quê? Porque conforme eu estou crescendo espiritualmente e já o meu chamado está aparecendo, eu já estou fazendo o que Deus quer, se eu não souber a palavra de Deus, eu vou tomar um rumo errado porque eu vou pensar que é Deus que está mandando eu fazer isso e é a minha cabeça. Então eu já saí da visão de Deus, já saí do meu chamado, já inventei uma história para a minha vida. E acabou tudo, eu caí na mão do diabo, estou no engano. E ponto final. Mas, se eu souber manusear a palavra, porque eu já estou maduro espiritualmente e tenho essa comunhão com Deus, eu vou obedecê-lo. E o diabo não vai me dar ideia para eu ir para cá, para inventar coisa, para o meu chamado, para eu sair da visão de Deus. Porque eu sou maduro espiritual e quem traz a maturidade é a palavra de Deus. Tá, okay? Se eu não sei, o meu chamado ó, cai por água abaixo. Deus vai falar, por isso que eu disse, eu nunca mandei você fazer isso. Você me chamou, Senhor, ah, mas foi você, diabo, fiz isso, tinha igreja grande, fui para lá, fui para todos os países. Nossa, quanta salvação. Deus, eu não sei, não te conheço, nunca mandei você fazer isso. Você pensa que você quis. Não era o teu chamado esse. Vocês estão acompanhando? Que a palavra é importantíssima para quem está no chamado. Que as pessoas inventam chamado. Inventam direção de Deus. Então, não é nada complicado, é uma questão de submissão e fazer certinho. Porque é muito fácil o diabo vir começar a criar castelos, né? Através da imaginação e te dar uma boa ideia que é dele para você ir fazer. Você se enche, né, o seu ego com aquelas coisas que o diabo fica colocando e você vai fazer obedecer, que não é nada disso que Deus mandou você fazer. Aliás, quando Deus manda fazer, nem tão fácil é. Porque nós precisamos dele, nós estamos na dependência dele, porque sem ele nada fazemos. Então não é com a nossa ideia, não é com a nossa força, não é com a nossa invenção, mas é com a direção dele, do jeito dele, ipsis literis. Não pode tirar nada e nem pôr nada. É exatamente o que ele diz para fazer. Vocês estão acompanhando? Então, essas perguntas estão vendo e a igreja precisa crescer e amadurecer. Está valendo isso para você? Não é? Então, para você saber onde que você está. Está tudo isso no livro do pastor David. Está lá e tudo alinhado à palavra, porque ele está explicando a Bíblia, a palavra de Deus. Então, não é errado as pessoas terem as dúvidas e as perguntas, porque isso é bom para esclarecer. Mas, quem está pregando, precisa tomar muito cuidado que está pregando e de onde que está recebendo. Por outro lado, o resto da pergunta. Então, as pessoas dizem, você está precisando de ajuda para o seu chamado acontecer, para ficar melhor, enfim, sei lá. E isso acontece? Essa ajuda eu já entendi que é tudo fora, que não tem nada ali. Que tipo de ajuda? Quem é essa pessoa? Quer ajudar no quê? Ajudar é o quê? É o pastor ou o mestre de ensino que vai passar as lições, que são essas aqui do culto. Você acha que é outra lição? É essa mesmo, são essas as lições. Para você se submeter na sua casa, porque quem quer andar com Deus não precisa ficar ninguém tomando conta da vida de ninguém. Ah, é lógico. Isso é uma coisa que você que quer, meu amigo. Isso aqui você não vai ganhar nada. E nem vai ter estrelinha. Então ninguém vai ficar lá na tua casa tomando conta se você está adorando, se está lendo, se você está fazendo. É problema seu. Você que decide, é responsabilidade sua com Cristo Jesus no dia do julgamento e na sua vida eterna. Isso aí cabe a cada um. Mas, sim, o pastor ou o mestre de ensino é responsável em passar as lições, como nós estamos fazendo aqui. Ou seja, aquele que está andando na verdade, não é qualquer um que vai fazer isso, que sabe o que está falando, que está provando aquilo que está ensinando, né, para orientar o discípulo no seu crescimento espiritual. Então, joga o material e você vai em casa fazer isto. E o Espírito Santo vai te ajudar, trazendo a revelação, conforme você está sozinho com Ele, estudando, orando. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você não pode ser uma pessoa qualquer, um bobinho aí, que só vai na igreja, bate palma, aleluia, e vai embora. Faz favor. O diabo faz o que ele quer na sua vida. E se der certo na hora da dificuldade, você receber o que você precisa, amém, aleluia. Se não, meu bem... Você já viu o que Jesus falou que ele faz, né? Ele mata, rouba e destrói. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o pastor ou o mestre de ensino é que vai passar a mensagem. É que vai passar os ensinos e cabe a cada um ter o desejo no coração de ficar lá em casa estudando. Agora eu vou ter todo dia o meu tempo a sós com Deus. Eu vou orar em línguas, eu vou ler a Bíblia, eu vou adorar o Senhor, vou ouvir uma pregação, um ensino, eu vou me submeter. Eu tenho que aprender. Então, eu tenho que aprender, aí o resto. Eu tenho que saber igual quem prega, conforme eu já ouvi você dizendo. Conforme eu tenho que saber igual quem está pregando, mesmo que o meu chamado não seja para pregar. Lógico, para você não cair. Você tem que ter propriedade. Você entende isso? O que eu quero dizer? Você tem que ter propriedade, firmeza, para o diabo não acabar com a tua vida. Porque se ele desviar você da verdade, ele acabou da tua vida, com a tua vida. Pode não parecer aqui agora, mas lá no fim vai. Vocês estão acompanhando? Você não precisa subir aqui e pregar. E o povo adora ir chamando qualquer um para ir pregar aqui e pregar lá. Nem é o chamado da pessoa, ela pode saber, mas nem é. É muito melhor, você vem pregar, eu fico sentada aqui, né? Lixando a minha unha, o que você acha? Ah, beleza. Acontece que para eu vir aqui eu tenho que estudar, eu tenho que estar diante de Deus, eu tenho que aprender, eu tenho que viver. Então é melhor eu mandar o outro, né? Se ele pegar errado também, que se dane. Vocês estão pensando que andar com Deus é o quê, hein, gente? É que nem quem tem filho joga na lata do lixo, é? Faça-me o favor. Deus é perdão, misericórdia, mas isso tem a ver com a nossa eternidade. Nossa vida, poxa, nem a vida dos outros, é a própria nossa. Eu vou querer cair no buraco? Vocês estão acompanhando? Então, as coisas começam lentamente, ninguém começa já lá, né, do terceiro nível, do nível universitário, gente. Começa do playground ali, do jardim da infância. A gente vai começando. O que você sabe da Bíblia? O que você sabe de Deus? O que você sabe do que você é em Cristo Jesus? Nada ainda? Então, precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas começam a ouvir o diabo e receber a doutrina errada. Até aqui dentro da igreja. A pessoa, está com muito diabo aqui. Bom, o problema é seu que está com muito, porque eu não estou aceitando o diabo. Você é que trata esse calibre dele, porque eu não quero ele não está nada comigo aqui, não. Você começa a ver diabo agora, olha a parede e vê diabo, então você está alucinado. Cai fora, eu não quero ver diabo, não some daqui, eu não quero ver diabo coisíssima nenhuma. E nem Deus está aparecendo aqui, como é que você está aparecendo? Sai fora. Você tem que ter um controle, gente, emocional, um controle. Por isso que tem que ter Bíblia. Pensa que o diabo fica fazendo o que ele quer? Ele não faz, não. Atacar, ele ataca, mas ele não pode fazer o que ele quer. Porque você é que tem que saber lidar com isso. Ok? Valeu essas orientação? Porque é por aí. Outra coisa que nós ensinamos na quinta. Porque existe o grupo da quinta, o do sábado, o do domingo. Terça o grupo acabou, mas nós temos 4 pessoas que estão firmes aqui. Amém? Enquanto isso, intercedemos por vocês. Mas tudo bem. Na quinta-feira eu ensinei aqui que não pode ouvir, segundo o que está escrito na Bíblia, pregações que não estão alinhadas à verdade. Você não tem o que fazer na vida, você fica andando atrás de ouvir outros pregadores. Você quer ouvir um aqui, um ali, porque você não tem o que fazer na vida, porque você não quer sentar lá e orar. Você não quer ler Bíblia, você não quer estudar a palavra de Deus. E a palavra está bem clara, que se você começar a ouvir pregação, que o metade é certo, o resto é errado, o errado vai entrando e minando o seu coração até você ficar no engano inteiramente. Decida o que você quer. Você quer a verdade ou você quer ser enganado? Ah, eu não estou muito bem, preciso ouvir uma pregação. Fica lá virando rádio, a televisão, não sei aonde, vai pedir não sei o que, internet, tudo que aparece lá você fica vendo. Eu vejo muita gente postando lá, sim, sim, sim, bonitinho, curtindo, sei lá como é que é, carinha, bobeirada que está falando lá, que não tem nada a ver. Não sabe nem discernir, é coisa boba que está lá a pessoa, pim, pim, que, vai, deleta, põe lá, apagada a tela essa mensagem. Porque se você entende o assunto, você faz isso. Você não está precisando disso não, você está precisando de orar. Está escrito na palavra de Deus. Se mexe, minha gente, para com isso, não tem o que fazer, vai ler Bíblia, orar em línguas. Por que você está precisando tanto de pregação a todo mundo? Já não chega que se você vem aqui, já não chega isso que é uma dose, hein? Que pelo amor de Deus. Hã? Tá certo? Eu louvo a Deus por ele me dar essa condição de eu falar isso com você que eu nunca disse. Mas chega, ou vai ou racha. Porque é por aí agora. Não dá mais, é só pra quem quer. Ou então você já viu o que vai acontecer, né? Porque o diabo não tá brincando. E nós temos que colocar ele no lugar que lhe é devido. E é com a palavra de Deus e é com a verdade. E nós temos família e casa, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então não brinca não. Não brinca não de crentezinho aí barato que você vai ver só. Pois não há quem resolva a situação. Valeu, queridos? Então com relação a isso tudo que eu estou falando, essa carta que eu escrevi esse mês é isso aí. Deus pintou um quadro da sua vida com tudo o que você já é. Só falta acreditar e andar nele. E receber. Então é isso que está escrito aqui. Amém? Aleluia. Então esse livro aqui da Joyce... Eu e minha boca grande. Por que minha boca grande? Porque nós temos que abrir a boca e falar a palavra de Deus. Foi o que Adão não fez no Jardim do Éden. Adão ficou quieto. O diabo fez o que ele quis e acabou com a vida dele. Jesus fez o contrário, segundo Adão. O diabo veio lá no deserto, falou um monte e ele pá, palavra, e ele sumiu. Então, para o diabo sumir da nossa vida, nós temos que falar a palavra. Temos que falar, mas não uma vez, né? Porque uma vez a gente não está nela ainda. Às vezes a gente tem que falar 10 anos, por 2 horas por dia, até a gente chegar lá. E aquilo vai acontecer. Porque Deus é o fiel àquilo que ele diz. Porque ele é fiel ao que ele é. Tá, a palavra. E esse do Kennedy, o amor, o caminho para a vitória. O amor, o caminho para a... Então é por aí. Ninguém vai vencer nada se não amar, meu amigo. Ninguém. Não adianta. Você pode. Que é a tua alma. Senta lá na frente do altar de Deus e fica adorando. Quando você sai de lá, já não tem nada de blá blá blá. Você vai amar mesmo. Você vai se derrubar no chão. Você vai mesmo se dobrar neste amor e Deus vai te abençoar. Você não vai fazer o que a tua alma está mandando. Você vai fazer o que teu espírito manda. E você vai ser abençoado. Então o caminho para a vitória é o amor. Que a gente adora, né? Você sabe, aquelas horinhas, né? Todo mundo tem sanguinho na veia, né? Aí que tá, né? Então esse sanguinho tem que acalmar. Vai lá orar. Sai bem. Não tem nada a ver. Mudou tudo. Graças a Deus, aí muda tudo. Ah, nós precisamos desse Deus que é maravilhoso. Aleluia. Então, queridos, hoje nós vamos falar, pode abrir sua Bíblia em Salmos 13. Eu até anotei alguns itens aqui, porque realmente nós vamos carcar no diabo hoje aqui, mas nós vamos glorificar o nosso Deus. Toda glória para o nosso Deus, aleluia, o único que existe. Então, existem, eu quero mostrar para vocês aqui na palavra, 8 situações, 8 itens, sei lá, do porquê que o diabo odeia que a gente adora a Deus. O diabo simplesmente odeia. Ele não suporta e ele luta mesmo para ninguém adorar a Deus. Quando eu falo adorar a Deus, não é ficar com aquele jogo de luz, fumacinha, banda, ficar com aquele telão com as letras lá, das músicas. Não é, não estou falando disso. Porque você põe aqui um telão, todo mundo vai começar a pular, gritar e ler lá e fazer. Porque você sabe que contamina, né? Contagia, né? Se começar a pular todo mundo, fica aquele coisa. Que nem sempre é um som. Pode acontecer, pode. Mas nem sempre é. Então, nós vamos observar aqui, por que que o diabo não quer que ninguém adore realmente a Deus? O primeiro item é porque ele quer ser adorado. Exclusivamente adorado. Mas, gente, nós não precisamos ir no terreiro da macumba e na cebuda, sei lá o quê, essas coisas. Não precisa. Ele quer ser adorado dentro da igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele quer. Né? Então, ele usa muito jeito e ideias que ele vai dando, né, para as pessoas nunca entregarem o seu próprio coração para ele. Porque existe adoração, eu sempre tenho dito isso, aos anjos decaídos, que são falsos, mas se fazem de anjos verdadeiros de Deus, que na hora da adoração, fachos de luz, as pessoas começam a ver coisas e tudo mais, e não é Deus. É o diabo. Então, ele está dentro da igreja também, fazendo coisas. Porque ele faz sensacionalismo. É isso que ele quer. Coisas que são do diabo sempre tem que ter, assim, algo que muito aparente para enganar os outros. Porque senão a pessoa não aceita, né? Porque as coisas de Deus, elas são da fé, elas são do coração, são delicadas. Existe, claro, o mover de Deus com milagres, coisas maravilhosas, mas são diferentes das que o diabo faz. Por isso que nós precisamos ter o discernimento, porque ele é o sósia do Espírito Santo. Ele é o sósia. Então, ele copia de uma maneira que ele engana muito bem. Então, a gente precisa tomar cuidado. Como eu disse, ele quer mesmo ser adorado dentro da igreja, pelo cristão. Então, nós precisamos tomar cuidado, ok? Então, vamos ler aqui o Salmo 13, olha só. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. Versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito... Hã? Muito bem, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor. Faça como que esse salmo tenha sido escrito por você. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me fez e faz muito bem, tem feito. Porque esse Deus que fez, ele faz e fará para sempre. Por isso que é para nós louvarmos e adorarmos o Senhor. Porque Deus habita no meio dos louvores. Nós sabemos disso. E o diabo odeia. Ele não quer, em hipótese alguma, que os cristãos adorem a Deus espontaneamente, entregando o seu coração. Porque é essa que faz a diferença na vida de um cristão. Tá? Então, a pessoa fica inerte na frente de Deus. É incapaz de se entregar. É incapaz de se dobrar a Deus. É incabível. Por que que isso acontece? Não dá para entender por que que uma pessoa que diz que aceitou Jesus não entrega o seu coração a Deus para adorá-lo, se está escrito aqui, eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Além de Deus estar fazendo muito bem, não consegue cantar a Deus, não consegue louvar, não consegue adorar. Não estou dizendo que é para você ficar cantando no sentido literário, mas tipo, louvar e adorar a Deus, não consegue. Faça desse salmo o seu salmo, a sua escrita que saia do seu coração. Eu vou louvar e adorar esse Deus. Eu vou me entregar de coração a Ele por tudo que Ele tem feito por mim. E começa. É isso que vai derrotar o diabo na sua vida. Não fique inerte. Isso não é bom para a sua vida. Então veja, Isaías 61. Então esse é o primeiro item. Veja lá, Isaías 61. Versículos, vamos ver, de 1 a 3, né? Vamos ver o segundo caso, por que que o diabo odeia, Satanás odeia que a gente louva e adora a Deus? Por quê? Veja versículo 1. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, isto é, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, o louvor e a adoração nos fortalece, conforme está escrito aqui. Vocês acompanharam? Vocês prestaram atenção? Quando você começa a louvar a Deus, você começa a ficar forte. Mas, qual é o golpe do diabo? O que que ele quer colocar em nós, conforme está aqui? Em vez de um espírito angustiado, em vez de medo, que é o que ele quer colocar em nós. Medo, angústia, fraqueza. Por que que você está fraco? Porque você não está adorando a Deus. Não está louvando o Senhor. Por isso que você está desanimado, você está caindo. Por isso que você não está vendo o horizonte. Nós temos que ver o horizonte. Porque Deus mostra para nós dentro do nosso coração através da palavra de Deus. Então, é isso que o diabo quer. A segunda coisa, ele quer nos enfraquecer e colocar medo. Existem vários versículos aqui que nós poderíamos ver em Timóteo, em Filipenses, em Tito, de que o Senhor não nos dá um espírito de fraqueza e de medo, mas ele nos dá um espírito de força. Né? Porque esse amor de Deus no nosso coração elimina todo o medo. Porque o coração que ama fica livre de todo medo e todo temor. Então, quando nós adoramos a Deus, nós criamos força. Mas é a força de Deus que vem para dentro de nós. E nós não ficamos mais olhando para as adversidades e os problemas. Porque o amor de Deus começa a operar dentro de nós. E nós começamos a andar neste amor. E nós vamos perdoando. E nós vamos ficando livres dos ataques do diabo, daquela fraqueza, daquele medo. Que agora tudo aquilo vai vir contra mim e vai acabar com a minha vida. Não aceito, nem penso nisso, nem ouço, não estou com medo, não é isso que vai acontecer. Porque o Senhor tem feito benefícios na minha vida, Ele tem trazido, é diário. Por isso eu canto ao meu Deus, por isso eu louvo ao meu Deus, por isso eu me levanto na presença dEle, para glorificá-lo, para louvá-lo, para adorá-lo, porque é sem cessar, são todos os dias os benefícios desse Deus concedido para a minha vida. E é isso que o diabo não quer. Ele quer parar você. Ele quer parar você. Você adorou um pouco, ele já corta, ele para. Não, para. Ele começa a colocar um monte de coisa na sua vida para você parar. Quem mandou você parar? O diabo? É o diabo. Domingo nós temos o culto aqui, uma hora para adorar a Deus de manhã. Quem não adora em casa, por que é que não vem? Não. Chega 2 minutos para as 11, porque vai começar a pregação da palavra. em vez de ficar adorando sozinho. Em vez de você mesmo escrever o Salmo 13. Não, Senhor, não, não vou ficar angustiado. Eu vou cantar para sempre a sua glória. Para sempre, pelos feitos que você tem feito na minha vida. Eu cantarei, eu te louvarei. Eu não entendo realmente por que é que as pessoas não se levantam para adorar e louvar a Deus, sendo que Ele fez tudo e te deu uma vida nova, um espírito recriado, e você fica apático na mão do diabo, morrendo na mão dele. Fraco, tímido, temeroso. E só esperando que o pior aconteça na sua vida e achando que Deus vai te abençoar. Como que Deus vai te abençoar com esse espírito fraco desse jeito? Se fecha lá no seu quarto, vai embaixo da laranjeira, no quintal, onde você quiser. Lá na cobertura do seu prédio, onde você quiser, na garagem, onde você quiser. Comece a louvar a Deus. Comece a glorificar o nome dEle, cantar esta glória deste Deus Altíssimo. Porque esta veste de louvor vai mudar a sua vida. Inteiramente. Então, o segundo caso, o diabo quer nos enfraquecer. Primeiro, ele odeia, ele não quer adoração, porque ele quer para ele. Segundo, ele nos enfraquece, nos coloca numa timidez e com medo. Mas a palavra de Deus aqui já mostrou que não é para nós fazermos isso em hipótese alguma. A terceira coisa, o terceiro item que o diabo quer colocar em nós, que ele odeia que adore a Deus, mas ele odeia, porque nós entramos na casa de Deus. Quando nós estamos adorando a Deus, nós entramos literalmente na casa de Deus, porque nós entramos no trono de Deus, na presença. Nós adquirimos a presença de Deus na nossa vida. E é isso que o diabo não quer que você nunca saiba e nem usufrua. Quando você está passando o seu tempo adorando a Deus, você entrou na casa de Deus. Quem entrará nos seus átrios, Senhor? Quem poderá contemplar a sua beleza? Aqueles que te adoram, aqueles que te louvam. Então, quem louva a Deus, quem adora a Deus, entra na presença de Deus, porque entrou na casa de Deus. E isso o diabo não quer. Ele não quer, ele vai lutar com você de todo jeito para você não entrar lá. Porque se você entrar lá, bênção, você está debaixo da proteção do Altíssimo. E tudo que você precisa, você vai começar a receber. Porque lá ele não entra e Deus guarda você. Então o terceiro item, Deus, a adoração traz a presença de Deus para nós. E é isso que o diabo não quer. E no quarto, nós podemos ver agora o Salmo 29. Veja lá. Salmo 29. Está valendo? É isso aí. Pastora louca que manda orar. Lógico que ela ora muito, ela quer mais de Deus. E ela vai, é isso que ela vai fazer nessa igreja. Cada vez ela vai fazer você querer mais Deus. E é isso que um pastor tem que fazer. Não pode deixar as ovelhas ficar dormindo lá na cadeira, não. Dormindo na vida. Vai buscar Deus. É isso que tem que acontecer. É isso que Deus quer para nós. O que que acontece quando nós adoramos Deus e o diabo odeia e não quer que a gente louve e adore a Deus? Porque nós vamos começar a ouvir a voz de Deus. Não é aquela voz que Deus falou lá com Moisés no monte. Você vai ter direção explícita, clara de Deus para a sua vida. Para te abençoar. Para resolver os teus problemas. São claríssimas. E é isso que o diabo odeia. Ele não quer que você... Eu não vou ensinar agora aqui, segunda Crônicas, que nós poderíamos agora estudar o que aconteceu com a Judá adorando a Deus e o que, que Deus fez e deu a vitória para eles. Nós podemos ir para lá depois. Mas não é o momento agora. É isso aí. Você começa a adorar a Deus e o louvar. Você vai começar a receber a palavra de Deus para a sua vida. De como? O que você tem que fazer? Você não sabe. Você não é Deus. Ele disse, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Você não pensa como a mim. Os meus pensamentos são de paz e o final é para dar a você o que você deseja e precisa. Você não sabe. Por isso que nós temos que entrar na presença dele, adorando, louvando, e ele vai começar a colocar em nós as nossas atitudes, como vamos proceder, começa a dar sabedoria, nós começamos a ouvir Deus e começamos a agir, porque nós temos a força e a direção aqui dentro e nós começamos a fazer. Por quê? Porque é o nosso espírito que manda, a alma fica quieta e o corpo responde. E as atitudes vão sendo de acordo com o espírito e a solução vai acontecendo. É assim que acontece. Tem solução para todos os problemas. Aprenda esta chave de louvar e adorar a Deus. Então, esse quarto... Ah, vamos ler, então. 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor o quê? Glória e força. É isso aí, louvor e adoração, ok? Tributai ao Senhor. Tributai, você sabe, é pagar, né? O que nós estamos devendo a Deus? Louvor e adoração. É a única coisa que a gente deve para Deus. Louvor e adoração. Se você está... em dia com o seu tributo a Deus, não é trazer sua oferta aqui no altar, não. Isso daí qualquer um faz. Até um ímpio é capaz de fazer isso. Se você for lá pedir esmola, ele fica com dó de dar. Agora, quero ver esse tributo a Deus do louvor e da adoração. Você está em dia com esse tributo? A palavra de Deus exige. É isso que Deus exige de nós, louvor e adoração. Porque Ele é o único Deus. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Está vendo? Ouve-se, então, a voz do Senhor. Se você está adorando e louvando a Deus, você ouve Deus. Você sabe o que é para você fazer. Se é para ficar quieta, fica quieta. Se é para ir lá, é para ir lá. Se é para ficar aqui, é para ficar aqui. Acabou. Você sabe. E Deus começa a te abençoar. É isso aí. Sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele é rei, ele que domina. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. No seu templo, tudo diz glória. É isso aí, adora a Deus. Louva a Deus. Você não está perdendo tempo. Você está deixando Deus resolver todos os seus problemas. É isso que o cristão tem que fazer. Não viva sozinho com a tua força, que você vai cair bem rapidinho. Bom, isso não está escrito não, eu que inventei agora. Só um alô. 10. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. O Senhor te dá força e paz se você adora e louva Deus. Quem mandou parar? Está muito bonito, parou. Se você fizer na sua casa, você vai fazer aqui. Com certeza. Você não está fazendo na sua casa, nem aqui você aguenta. Você faz 2 minutos, vixe, já outra vez a música. Porque quando você está no clima, você nem sai daquilo, você está ótimo. Você fica sem parar, aquilo domina você. Vocês estão acompanhando? Então, se você não começar na sua casa, começa aqui então. Deus está dando chance todos os cultos. Inclusive no domingo. Ah, mas o domingo é meu. Ah, que pena. Se fosse do Senhor, a sua vida ia ficar bem melhor. Então, esse quarto item. O diabo detesta que a gente adore a Deus, porque Deus fala. Está provado aqui. Que na adoração e no louvor, mas tem que ser constante, né, querido? Você louvou Deus um dia, 5, 8, você não ouviu nada. Tem que ficar louvando, é direto, é 1 ano, 5 anos, 20 anos. Até o fim. Deus fala com você, tudo vai mudar na sua vida. Tudo. Tá? Então é isso que o Senhor quer que nós façamos para a gente ficar livre do diabo. Agora vamos ver então o Salmo 18. Vê lá. Né? Todo mundo quer moleza. Você pode, você tem, anda sobre as águas. Agora, é isso mesmo, leva... Eu vejo, às vezes, umas coisicas assim, falo, ih, coitado, tá sabendo nada. Tá só enganando os outros, ué. Agora, dá lição e serviço pros outros. Eles vão tudo embora, mas não faz mal, pelo menos você cumpriu com o que Deus quis que você fizesse. Se você quiser andar com Deus, é assim. O resto é balela. Tem a ver. Então, Salmo 18, vamos ver aqui. Versículo 1. Eu te amo, ó Senhor. Não vamos ler todos, só os primeiros versículos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Ponto final. Versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. 36. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. As portas que estavam fechadas, tudo que estava bloqueado, foram abertas. 46. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi, e sua posteridade para sempre. Então, Deus está dizendo que, aqui nessa palavra, que o que ele diz, ele faz. Versículo aqui. Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para sempre, de benignidade para com o seu ungido Davi e sua posteridade para sempre. O que ele promete, ele faz. Ele fez tudo para mim, como diz aqui, nós lemos no Salmo. O meu rochedo, a minha rocha, minha salvação, meu baluarte, o Deus em quem eu confio, minha fortaleza, o meu escudo, enfim. Tudo que ele é, essa glória. Ele fez tudo para mim, por isso que eu vou louvá-lo. Não vou louvar a minha família, porque ela não fez nada para mim. Não é isso. Nem o diabo. Eu nunca vou louvar o diabo, porque ele nunca fez nada para mim. Muito pelo contrário. Vocês estão acompanhando? É a Deus que nós vamos louvar e glorificar. O que você vai fazer na sua vida? Já abriu essa boca para ficar louvando e adorando a Deus? Ficar com a boca fechada aí, você não vai receber nada. Você não vai derrotar o inimigo na sua vida. Dá trabalho, dá, porque a tua alma não quer, lá que opera o diabo. Então o seu espírito tem que crescer para mandar na sua alma e para ela te ajudar a querer louvar a Deus também. Porque ela fala, ah, fica deitado, né? Que braço não, fica com o olho fechado, não abre a boca. E o teu corpo obedece, porque está seguindo quem está mandando. Aham. Ah, que preguiça. Te adoro, Jesus. Ah, não fala nada. Isso, diabo. Sai fora. Vocês estão acompanhando? Não, quem é de braço, o quê? Nem vou ajoelhar. Não vou ficar em pé coisa nenhuma. Ai, dor na coluna. Pois é, fique em pé que esse diabo sai daí da hora. Você vai sair, diabo. Você vai sair da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha igreja, da minha cidade, do meu trabalho, do meu emprego, do meu dinheiro. Dos meus relacionamentos. Cai fora em nome de Jesus, porque eu estou aqui para adorar esse Deus que tem feito maravilhas na minha vida. Você não vai me destruir, você não vai, em nome de Jesus, você não vai acabar comigo, em nome de Jesus, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. São grandes os feitos de Deus para a minha vida, não dá para contar, são inumeráveis, maiores que os grãos de areia do mar, da praia. Assim são os benefícios de Deus para a minha vida todos os dias, e eu por isso que eu te louvo, que eu te adoro. Ainda que eu caia, eu não vou perecer, porque o Senhor não deixa o justo passar nenhuma necessidade, não deixa o justo ficar desvalido. Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele é minha rocha, Ele é a minha salvação, aleluia. Por isso eu te louvo, eu te adoro. É, fica... Ai, não aguento isso, gente. Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que aceitar cada um do jeito que é. Porque nem Deus pode mexer e chacoalhar uma pessoa. Porque isso Ele deu já a vida dEle na cruz e deu a vida dEle dentro de você. Você nasceu de novo, você não quer fazer nada, o que você acha que Deus vai fazer pra você? Se você quer andar com o diabo. Se você quer que o diabo acabe com a tua vida. Ai, Deus, me ajuda, olha pra mim. Olha, eu tô orando pra que a graça de Deus venha e se... Ai, Jesus, eu te amo. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Meu Jesus, não tem ninguém melhor que Ele. Nós não precisamos ver Jesus para adorá-lo. Ele não precisa aparecer aqui para adorá-lo. Nós vamos adorá-lo porque os feitos dEle são grandiosos todos os dias. Nas nossas vidas é sem fim. Por isso que nós, eu vou cantar glória ao meu Deus. Por isso que eu vou louvar o meu Deus. Por isso que eu vou adorar esse Deus. Porque Ele me salvou, Ele é o meu rei, o meu Senhor. Rocha da minha salvação, o meu escudo, a minha fortaleza, a minha provisão, o Deus em quem eu confio, o Deus que está por mim e quem será contra mim, o Deus que prometeu que jamais me abandonará, nem me deixará, o Deus que diz que nenhum mal atingirá minha vida, ele prometeu, está escrito, é esse Deus que eu dou toda a glória e toda a honra e todo o louvor. Aleluia, glória a Jesus. Pelo amor de Deus, você não sabe fazer isso ainda? Faça favor, você tem que abrir a sua boca, não fique tímido. É diante de Deus que você está. Se o diabo está te atacando, você levanta e taca isso na cara dele. Ergue os seus braços, começa a adorar a Deus. Louva o Senhor na cara do diabo. É isso que ele odeia. E ele vai para o lugar dele. Porque o Senhor prometeu aqui. Amém? Salmo 8, versículo 1. Bom, Deus dá uma unção, né? Chega amanhã, ah, você é a mesma pessoa, paciência. Mas ele nunca vai deixar de falar para você fazer isso. Ele é sempre bom. Versículo 1 de Salmos 8. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Em Mateus 21, Jesus falou no versículo 16 que louvores, que ele está dizendo aqui, e aqui ele diz força, mas Jesus fala louvor. Ele exige louvor nosso. Tá? Os pequeninos quem são? Quem nasceu de novo? Para ficar livre do adversário. Ponto final. Não é o seu advogado que vai te deixar livre destas causas, não é o juiz que vai te dar a sentença. É Deus que vai te livrar do seu adversário. Não é o médico que vai te curar. É Jesus que é o remédio, o médico. Ele age lá. Mas quem faz é Jesus. E aí por diante. E aí vai, por todas as áreas. Vocês estão acompanhando? Quando você começar a adorar a Deus. Não vem me dizer aqui que eu não sei. Puxa vida, mais claro que isso é impossível. Eu no começo queria adorar a Deus, não estava sabendo muito, escrevia lá no papel uns versículos. E eu queria fazer bonito, na frente de Deus. Então eu lia bem alto, erguei meus braços e ficava falando, eu tenho que saber isso, tem que sair de dentro de mim, eu tenho que saber falar isso. E fui falando, até que eles começaram a sair de dentro de mim. Você tem que fazer isso. Você vai querer entrar nessa competição que nem os fracotes lá que estão perdendo tudo. Passando vergonha. Não treinou direito. Não tem fôlego. Quem é você nessa competição aqui, meu amigo? Faça-me o favor. Você tem um espírito nascido de novo aí. Você tem a força de Deus aí dentro. A natureza do Deus Altíssimo aí dentro de você. Você é batizado com o Espírito Santo. Ele habita aí. E por que que a sua alma manda em você? Por que que está um engano aí na tua vida? Por que que você permite isso? Não tem diabo que vai sair, não. Esse negócio de ficar mandando diabo embora, ele adora. Sai, diabo, sai. Ele adora. Pode fazer isso, o circo que foi. Ele fica ali, ó, dando risada. Mas a hora que você, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Ninguém tá vendo. É só você e Deus, ninguém precisa ver, não. É você e Deus, né? E lá na frente de Deus você está adorando, você está glorificando o Senhor. O diabo tem que se calar. Ele tem que sair, porque quem reina é Deus. E ele vai começar a dar força e poder na sua vida. E ele vai se mandar da tua casa, da tua vida, do teu trabalho, do teu emprego, sei lá de onde ele estiver. Ele vai se mandar. Porque Deus não mente, pode demorar quanto for, mas vai acontecer porque Deus é fiel. Pega isso firme. E não adianta ficar reclamando. E não adianta desistir, pior ainda, né? Então não é por aí. Tá? Então, o Senhor ordenou louvores perfeitos. É isso aí. Faz que ele vai calar a boca do diabo. Porque quando você começa a louvar, o diabo odeia, odeia, odeia. E aí ele fica muito nervoso porque você está fazendo isso. E ele não pode fazer nada. Ele fica se estribuchando sozinho lá no chão. Ele não vai poder mais continuar a ficar nessa situação que ele está. Ele não vai. Porque você está exercendo a autoridade de Cristo Jesus sobre ele. É desse jeito, né? Assim, ai, diabo, sai. Fosse fácil, né? Vamos todo mundo agora. Já sai, sai, sai. É, pior que não sai, né? Mas se você ficar adorando a Deus, ele vai pôr ordem na tua casa. Vai pôr ordem. Salmo 149. Tá valendo? Aleluia. Toda a glória, toda a glória, toda a glória. Né? Então, nós vimos que no número 5, que Deus começa a fazer para mim tudo o que eu preciso. Nós vimos ali no versículo 8, no Salmos 8. Né? Ele começa a fazer tudo o que eu preciso, se eu começar a adorar. Você não precisa, sabe, ficar fazendo uma lista do que você está precisando. Você está adorando a Deus, de repente você pode colocar lá no meio essa situação, sei lá. Mas adorar a Deus... Porque, gente, você sabe o que é confessar a palavra? O que é louvor? É confissão. É. O louvor é junto com a confissão e junto com a adoração. Porque quem louva acaba adorando a Deus. Você sabe. Então, o Senhor é minha rocha, minha força. O Senhor é o domínio da minha vida. O Senhor, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu estou louvando a Deus, porque Ele é isso, Ele já fez isso. O louvor é o que Deus já fez. A adoração é o que Deus é. Ele é o meu Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Estão aprendendo isso? Então, Salmo 149, continuando aqui, nesse item 5. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Tá bom? Aqui na igreja também. Regozije-se Israel no seu Criador. Você, né? Põe seu nome aqui, ó. José Maria João, 149. Regozije-se Israel, Ana Maria, João, Fernando, quem quiser. André, Pedro. No seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Ele mandou lá no Salmo 8. Os perfeitos louvores, os altos louvores de Deus. Abre a boca e vai louvando. Quando eu falei outro dia aqui, gente, que chega um momento, você usufrui daquela presença. Eu não falei que é para calar a boca e nunca mais louvar. Eu não falo no final, agora respira bem fundo. Fica nessa presença, você está lá. Tá? Mas você teve que fazer muito para chegar lá. Valeu? Você adorou muito, falou muito. É isso aí. Do seu coração. Então, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de dois gumes. Então, é isso aí. Quem está louvando a Deus está com uma espada de dois gumes na mão. Está metendo espada no diabo. Na circunstância. Olha, mas atenção. Todo louvor e toda adoração tem que ser de coração, meu querido. Ah, você não está adorando o ar, né? É de coração, meu Deus. Pensa nele. Pensa nele. A sua alma não quer, você traz ela. Pensa. Tá? De coração. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeias. O diabo. E os seus nobres em grilhões de ferro. É para amarrar o diabo mesmo. É assim que ele fica amarrado. Tá, que não está errado lá no meio de tudo, você falar, diabo, eu te amarro, eu te repreendo em nome de Jesus. Ué, porque você está com autoridade. Mas é com essa maneira. Ele vai ficar amarrado, ele vai ficar preso. Para, ele vai ficar preso se você adorar a Deus. Ele vai ficar preso. Ele vai. O que ele queria fazer, ele não vai poder. Você não pode deixar. Você não pode deixar. Cabe a você. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Sentença que está escrita. Acabou o diabo, você está derrotado e ponto final. Deus já deu essa sentença. Então, vai ser declarado isso. E para nos dar toda a honra aos santos. Aleluia! Toda a glória ao Senhor, tá? Para a gente ficar livre das coisas do diabo. Então, agora nós vamos para o item 6, Provérbios 27. O que vai acontecer? Que o diabo odeia. Provérbios 27. Vocês estão percebendo que o diabo odeia? Então, é por isso que ele vai fazer uma guerra para ninguém adorar a Deus e fazer nada. Ai, não, já vou mais pro fim, porque esse negócio de ficar adorando, não estou querendo. Bom, mas nem ouvi isso, né? Pelo amor de Deus, porque agora foi ficou forte. Acho que é melhor adorar. Não, é nós precisamos de tudo. Então, Provérbios 27, versículo 21. Veja só por que que o diabo detesta louvores. Como o crisal prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ou seja, os louvores que nós fazemos faz uma purificação, porque nós sabemos que o fogo prova o ouro e a prata até ele ser depurado, tira todas as impurezas, não é mesmo? Amém? Amém. Aleluia. Então, quando nós adoramos, por isso que ele fez essa comparação aqui, nós somos purificados no coração para ver uma mudança. Não existe mudança na vida sem purificação, amigos. Ninguém muda. Por que que as pessoas não estão mudando nada? Porque o coração não está sendo purificado. E por que que não está sendo purificado? Porque não tem louvores e adoração. Estão acompanhando? Então é por aí. Ah, já louvou um pouquinho. Tem que louvar direto, meus amigos. Muito. Então é isso que o diabo não quer. Tá? Ele detesta que a gente fique adorando a Deus, que nós vamos ser purificados, nós vamos mudando. Tchau, diabo. Tchau. Você não tem mais a ver comigo aqui, porque me purificou. Eu não sou mais isso, eu não tenho mais nada a ver com isso, nunca mais fazer isso. Nem vou para esse lado, não tem mais a ver, não ajo mais desse jeito. Ah, acabou, eu sou outra pessoa. Aleluia. Pronto, ele perdeu o domínio. Agora nós somos de Cristo Jesus. Então é de glória em glória. A purificação no coração, com as mudanças. Quanto tempo que você adora, que você aguenta adorar? Né? Porque não tem ninguém lá tomando conta. Olhar no relógio. Ai, ai, acho que agora eu vou tomar um café. Bom, amanhã eu volto. Né? Não precisa de ninguém tomando conta de você. Você tem que decidir ficar sozinho com Deus. Quando você adora a Deus, quando você vem aqui, você não fica dormindo não, tá? Porque dormir não é um som, não, viu, queridinho? Vem com essa, não. Dormir a alma, ó. Pff, já mandou no corpo, tipo, relaxa e deixa isso pra lá, que não tem importância. Tem nada a ver. Então, o diabo não quer que a gente seja purificado. Você começa a adorar mesmo a Deus, você vai ser purificado. Porque você começa a ouvir Deus. Você começa a andar nesse amor de Deus. Você começa a ser outra pessoa. As coisas na sua vida vão mudar. E você não vai ficar fazendo coisa da cabecinha e copiar outras pessoas que estão inventando coisa por aí. Corrente, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Mandinga, né? Que não tem nada a ver. Tá? Então, vamos ver agora o Ezequiel 28. O penúltimo agora, item. Que, por que que ele odeia tanto? Mas assim, é impressionante. Porque ele perdeu o que ele era, né? Perdeu porque ele quis, né? Tá certo? A gente, quando a gente perde, é porque quer, tá certo? E ele fez o mesmo. Ezequiel 28. Ezequiel. Deixa eu achar aqui. Nossa, tá me dando até um calor aqui que tá queimando. Porque, gente, é forte isso. Deus tá aqui presente 100%. Aleluia. Isso vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. Então, olha aqui, ó, Ezequiel, vamos lá no versículo 13 de capítulo 28. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro te fizeram os engates e os ornamentos. Imagina isso, gente. Por isso que o diabo copia, né? Você já viu no carnaval o Rei Momo lá? Idiota. Que tonto. Ele quer ser Deus, né? Quer ser ungido. Mas você imagina essa glória, né, gente? Dessas coisas maravilhosas. Fizeram engates e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele mesmo que pôs isso nele. Tá? Então, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim de guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Por causa, a sabedoria foi corrompida, ele não perdeu, ele distorceu. Tá? Por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Nós sabemos do fim dele como que vai ser. Então, uma coisa que ele odeia é que nós agora somos os ungidos de Deus. Ele era um ungido de Deus. Ele sabe o que, que aquilo é. Ele experimentou toda a glória de Deus. Além dele estar ungido, ele recebia, como eu disse no início, da unção de Deus para ele. É uma glória, realmente. É acima de tudo, isso, o que ele fazia. Então, ele perdeu e agora ele não quer que nós tenhamos esta glória que ele tinha, que ele recebia de Deus. Então, ele odeia só de lembrar que ele esteve lá e perdeu. E agora nós temos acesso porque nós somos do Senhor, os ungidos de Deus. Tá? E isso ele não quer, ele odeia, por isso que ele não quer ninguém adorando a Deus. Porque nós entramos neste lugar onde ele estava. Então ele vai mesmo tratar de ver se corta isso daí. E nós sabemos que lá em Isaías 14, Deus diz que ele foi expulso do céu, que foi aquele um terço lá de anjos com ele e tudo mais. Deus expulsou ele de lá, né, pela iniquidade, pelo que ele fez, que nunca ele deveria ter feito isso daí. Então, nós vamos ver agora em Efésios, vamos lá para Efésios, capítulo 1, que esse é o último item. E nós vamos terminar, queridos. Está valendo isso? Porque se você não sabe disso tudo, por que, que eu vou adorar a Deus? Né? Para que tanto também? Ana Maria é exageradinha. Eu acho que ela força um pouco, né? Gente, tem essas conversinhas paralelas por aí de gente que não sabe o que está falando. Mas é que nem mãe escuta filho falando bobagem, por favor, fica quietinho, filho. Vamos lá fazer o que tem que fazer. Não é por aí? Está falando bobagem, não sabe. Porque a gente só fala bobagem quando não sabe. Então a gente tem paciência. Deixa para lá que as coisas vão mudando. Então se você souber por que você vai adorar a Deus, você vai receber os benefícios. Porque este é o tributo que você tem que pagar para Deus. Então Efésios 1, versículo 19 e 20. Olha aqui porque que o diabo odeia também. Que a gente adore. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Todas as vezes que nós, os ungidos do Senhor, nascidos de novo, adoramos o Senhor, lembra o diabo de que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e está à direita de Deus Pai e reina eternamente. Ele não suporta isso, ele não quer essa adoração, porque isso traz para nós todo o poder de Deus, enfim, toda a glória para as nossas vidas. Então veja Hebreus capítulo 10. Está valendo? Não é brincadeira andar com Deus, não. Vocês estão vendo que é sério o negócio? Não é só ir na igreja, ó, gente, dá sua oferta, porque Deus diz que te dá, e não sei o que, balatá, e vamos orar agora para isso, e tchau. Não é isso, não. Hebreus 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus para sempre. Ele agora é o Salvador absoluto que vive e reina. E quando nós adoramos a Deus, Nós lembramos ao diabo que nós estamos adorando ao Salvador que está vivo, que nos redimiu dos nossos pecados, que mudou a nossa história da nossa vida e que para sempre nós estaremos com Ele e receberemos da glória dEle para tudo o que nós precisarmos em nossa vida e segurança para sempre. Então, o diabo vai mesmo tentar parar-nos de adorar a Deus, porque isso tudo causa um grande problema para o diabo. Ele veio trazer problema para você? Taca para ele. Comece a adorar a Deus. Feche a porta do seu quarto e fique lá adorando, louvando o Senhor. Fique na presença desse Deus. O quanto precisar. Porque o Senhor vai fazer uma mudança extrema na sua vida. E esta mudança vai resolver os problemas que estão atrapalhando você. Em nome de Jesus. Valeu? Então, glória a Jesus. Porque a gente quer que Deus resolva o problema dos outros, mas se Ele resolver o nosso, resolve dos outros também. Valeu? Então, glória a Deus.